10 decolou os 43, controle 1208. 208, boa noite, 9810. Boa noite. Gravador, dono 134, solicita o táxi. Estamos com 106 a bordo, 1220, alternando Salvador. Dono 134, autorizado táxi à direita via Índia, ponto de espera, dono 0, chama pronto, QNH 1014. Ponto de espera, chamará 1014, 1134. Gravador, dono 134, ponto zero no zero, pronto. Dono 134, ali, mantenha no zero. Ali, mantenha no zero, dono 134. 3178, solo 46, próxima direita, mantenha essa frequência, Alfa Juliette, remota 14. Livre à direita, Foxtrot, Alfa Juliette, para remota 14, da 3178. Gono 134, decolagem autorizada no 0, 110 graus, 069. Livre decolagem 10, Gono 134. Salvador, Azul, Alfa, SUA e Quebec, com a materna do revólver no Fox 3. Posição 3 Lima, obrigado, boa noite. Gente, boa noite. Pressionador, boa noite, Xanair 6224, autorização Aracaju. Xanair 6224, boa noite, Aracaju, 1 minuto cópia. Bruno 34, decolada 49, controle 1208. 208, boa noite. O CM 6224, quantos cópias? Autorizado 6224, Aracaju 190, Golf 677, decolada pista 10, primeira curva esquerda, saída Conde, controle 1208, aciona 5136. Autorizado Aracaju 190, Golf 677. Procura 10, curva esquerda, saída Conde, controle 1208, acima 5136, o CNA 6224. Corregimento correto, chama puxa, 6224. Tá, Romeu, Romeu, November, Belo Horizonte, qual pátio? Autorizado Belo Horizonte, 400, pergunta 21, decola da pista 17, primeira curva direita, saída Arbor, Elefa, 1208, 5123. Procedimento correto, direcionamento, parte 4, chama táxi. Delivery, boa noite, oficial 020. Contact 118 from the net 5. 118, obrigado, net. 020 ground. Portugal 020 tower. We were just wondering what is the expected SID of Portugal 020. Roger. The airway is Brazil 10. Momo, and then Delta, India, Lima, Uniform, Bravo, Transition. Momo, Diluc, Transition, Hospital 020. Affirmative. Obrigado. Autorizado, 6224, chama ataque. Boa noite, Oxenã 6212, estabilizado, 2 milhas para externo. 6212, boa noite, livre pouso, pista 10, vento 11, 0 grau, 059. Livre pouso, 10, Oxenã 6212. para o táxi. Confirmando, 2241, um táxi? Para o táxi, Cristina, 6224, tem 76 bordes, autonomia de 2 horas e 30, alternativa Salvador. Táxi à direita, via Índia, chama pronto no ponto de espera da 10, CNH 1014. Táxi à direita, Índia, chama pronto no ponto de espera da 14, na linha 2, 34. Linha 2-1-2, Oxaneia, Sola 02, liberar para a próxima direita, manter essa frequência, Alfa Juliette, meia dúzia. Libera a direita, Alfa Juliette para o 62 na sua frequência, Oxaneia, 6212. Oxaneia, 6224, a linha decola 1-0, 1-1-0 graus, 79. Decola o Oxaneia 2-4. Channel 6224, decolou 06, controle 1208. 208, grama 6224. Ok. Agora eu vou no 868, dando menos de estar. No 868, ponto localizado no 0100 graus, 059, que é legal no 0 no 4. Pesado pouso com no 868. 868, solo 09, à direita na minha escuta, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, 01, boa noite, meu. Na posição para o voo 9684? 01. Torre Boa 4107 estabilizado no X-Ray. 1107, livre pouso no 0, vento 100 graus, 069. Livre pouso 4107. Novembro reporta na intersecção hoje. Azul 4107, sol 17, livre direito, taxi TV Alfa, Juliette até o gate 03. Alfa, Juliette para o 03, confirme? 4103. 4107. Novembro, ele pediu decolagem no 7, vento 1, no 00 graus, 05 noite. Corrigindo o meu novembro, é a linha e decola no 7, vento sem conflito. Salvador, boa noite, Gol 1098, sinal a 10 baixar de chegar. Gol 1098, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Aguardando o pouso, Gol 1098. O meu nome é November, início de imediato? Gente, como a aeronave é uma milha de externo para o pouso no lugar. Meu nome é decolado 20, chama controle em 1, 20 decimal 8, bom voo. 208, obrigado, vou tomar. Azul 4110, correção Gol 1098, livre pouso 10, vento 110 com 6 nós. Livre pouso 10, Gol 1098. Confirma a aeronave que chamou o solo? Golf é Golf é qual? Prossiga. Qual a autorização de reboque do parque principal? Tem grande número 7 para parque 3, posição 3, Romeu. Autorizado até através do gate 06. Ok, vamos... Golf Eco Alpha, copiou a torre? Ok, pra iniciar, veio pra iniciar. Gente, autorizado o início do reboque, reporta no através do gate 06, ok? Ok. 098, sol ao 08, livre à direita, taxi via Alfa Juliette até o gate 04. Quem chegou no 098? Chegou no 098, ligou na rua. Chegou no 098, chama o sol. No 098, Alfa Juliette até o gate 04, autorizado. Alfa Juliette 4, não tem. Não tem escuta no 098. Salvador, boa noite. Então 3831 passando Índia Serra, baixado e travado, sinal 10. 3831 livre pouso 10, vento 110,6. 110,6, livre pouso no 10, tá 3831. Controla Fidel 020, request clearance to Lisbon, we need information for us. And by 4 copy, airport to go 020. O que é com Alfa, ciente, mantém a posição, aguarde o site para seguir o rebote. Ok. Para segurar aí, Rodrigo. Siga. Ah, tem que dar carga, solicitação para a Aracaju. Tente número 2 para Copa agora. Torre Salvador, boa noite, na 3152, externa, baixa travada. Na 3831, no solo 28, livre direita, mantém uma escuta, tá que seja via alfa, reporta antes da Juliette. Direita, na escuta, via alfa, reportará antes da Juliette, da 3831. Voo no 098, tem condições de agilizar o táxi? Afirmativo, voo no 098. Tente, graças. 3152, livre pouso no 0, vento 100 com 5 nós. Autorizado, pouso no 0, tá 3152. Rafa, na escuta? Na escuta. Após o ingresso do Boeing da companhia Gol, ingressando no pátio para passear no gate 04, prossiga com o reboque até o pátio 3, confirma a posição para qual prossegue? Ok, entendi. Confirma a posição no pátio 3. Ok, isso é 3 Romeu. Sim. Pessoal, está agilizando o máximo possível com gentileza. Ok. Pessoal, confirma dois? Positivo. Já é isso aqui, mais rápido. Gente, graças. Solos 3-1 na taxia via Alfa, reposta antes da Juliette, mantenha o escuta. Alfa antes da Juliette, na sua escuta, tá 3-1 na taxia, 5-2. Voo no 868, copia? Copia. Aracaju autorizado 230, decolada 1-0 com a primeira curva esquerda na saída por Cajama, após Jamo Caju. Transponder 5-1-5-4, controle 1-2-0, decimal 8. 230 na Caju, decola no 0, curva esquerda, Pucajamo e Caju, 5 na 50, 2 na 1, 208 controle. Bom, no 868, protegimento correto, reporta pushback e acionamento. Tente. Tá, 323 no plano, mais Juliette. Tente manter a posição agora. Aguardando, plano, mais Juliette, 323. Bruno 70, autorização, Campina Grande com a Charlie. Número 2 para Copa Baixa. Olha. Pisando 5-2, posição, trans 3831. Juliette até a remoto no 3, atenta ao tráfego ingressando no pátio 3. Quando tiver condições de prosseguir com segurança, autorizado o ingresso no pátio principal. Observando a aeronave, preparo 3, quando o plano já foi para direção pela principal para o ponto 1-3, 3-3. da Juliette na 3152. 3152, Alfa Juliette até o gate 09. Alfa Juliette, portão 9, da 3152, boa noite. Control 4020, request 0. É 4020, stand by, de volta. Zero, right to copy? Informação 0-0. Here to Lisboa, flight level 350. Takeoff runway 10, after 4 takeoff, left turn. Momo departure, Dilub transition. Delta, India, Lima, uniform, Bravo transition. Dr. Whiskey 50 is the first array after according to the flight plane route. Squawk 5152. And Salvador approach frequency 120.8. Clear to Lisbon, flight level 350, runway 10. After departure, left turn to go, Momo, Dilub transition. Upper Whiskey 50 is the airway. Squawk 5152. After departure, contact 120.8, Capital 020. Flight level cleared 350. Flight level 350, we are fully ready. 020, read my correct report, ready for push and startup. We are ready for push and startup, so 020. Push and start, report ready for taxi. We are for push and startup, report ready for taxi, so 020. 1170, copia. Já escuta, 1170. Campina então, Grande autorizado 370, decola da 1-0 com a primeira curva à esquerda na saída Puca, transição Zipar. Eu vejo o 1-0 é a primeira aerovia que intercepta, após conforme rota, transponda em 5-1-5-7, controle em 1-2-0-8. 0-3-7-0, decola da 1-0, curva esquerda na Puca de Par, após intercepta o peso do 1-0. Transponda 5-1-5-7, controle 2-0-8, voo 1-1-7-0. 1-1-7-0, corrige Puca, transição Zipar, e o nível autorizado é 370. Puca, transição Zipar, 370, 1-1-7-0. 1-1-7-0, cotejamento correto, reporta no 1-0, pronto para o pushback e acionamento. Camarada. No 868, totalmente pronto. Afirmo. Tem que autorizado o reposto site. Autorizado, senhor. Logo informando o teste do reboque, Golf Air Qual? Gente, Golf Air Qual, por favor, boa noite. Pode ser. Boa noite, 68, ano 44 a bordo, 2 horas, João Pessoa. Via Índia, ponto de espera, chama a torre 1-8, decisão 95, altímetro 1014. Corrigindo, chama no ponto de espera, pronto, mantém a minha escuta. Positivo, você escuta, Via Índia, comunica a torre. Controla oficial 020, ready for taxi. Gun 020, Silver Tax vai com um India, on holding point, call tower frequency, correction, on holding point, call ready to take off, CNA 21013. Mr. Vai, aqui o India, full short runway 10, CNA 1013, I'll call you ready for takeoff, first call 020. No 868 Libra NL decolar 10 vento 110.7. Libra NL decolar 868.